5797, contato radar, submarino 340, sai do Dael, após 2000 pés, autorizado Dael. Após 2000, autorizado Dael, e subindo para o 340. Objeto 6749, chame centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. Recife, 351, alterna 1325, bom dia, mestre Fafaz. Web 5898, vento norte com 2 nós, QNH 10 no 2, livre decolagem da 10. Livre decolagem da Jet 5898. Livre ingresso, chama alinhado de próprio, Sierra Kilo India. Salve Salvador, Webjet, Juliette Romeu. Diga, Whisky Juliette Romeu. É uma solicitação de reboque e pushback. Daqui da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está livre iniciar, chama para ingresso no principal, o esquivo Jéssico Romeu. Afirmativo, chamarei. Objet Whisky, perdão, Objet 5898, decolou de Salvador aos 1-5, controle 19-8, bom voo e bom dia. Controle 19-8, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, objeto 5898, decolado, cruzador 2000 pés. O Web 5808, bom dia, está autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela Upper Zulu 17 até Formosa, Upper Whisky 10 para Brasília, Upper Mike 668 para Goiânia. Decole da 10, com curva direita, subida gole, transição ofito, transponder é o 5406, o controle em 19-8, cotejo. Autorizado, Goiânia, nível 340, Upper Zulu 17, Formosa, Formosa, Upper Whisky 10, até Bravo Sinai, Bravo Frente, Upper Mike 668, depois Volto Ascaíndia. Decolado aqui está 10, curva direita, fechou da gole, ofito, 19-8, controle 5406, transponder é 10508. Correto, 5808, chama para o pushback e acionamento no 02. Acho mal, 52. Quilo Indy, aguarde um instante, ok? Papa Serra Quilo Índia, está livre decolagem da 17, o vento é 350 graus com 3 nós. Terra Quilo Índia decolou os 2-0, controle em 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, ciente, certo. Controle, motor, bom dia, o papapá, Terra Quilo Índia. Papapá, Terra Quilo Índia, contato a radar decolagem, sua para nível 430, sai dela. 430, certo? Objeto 5797, chama-se Recife 1251, alterna 13325. Recife 1251, 3325, objeto 5797, bom dia. Tomador, bom dia, bom no modo 95, seja na 1995, acione a indicação, disse para 2 mil pés, chegada a Bonf, ajuste de altímetro 10, 12. 2000 Bonf, 112, 9067. Salvador, Juliette Romeu, pronto para ingresso no pátio. Autorizado ingresso, reporte ao término, Whisky Juliette Romeu, agilizando. Afirmativo. Para o posicionamento do objeto 5802. E 5808, coordene com a equipe de solo, a aeronave da companhia vai estacionar à sua esquerda no 03. Ok, está autorizado o posicionamento, chama para o táxi. Já a partir dessa posição. O objeto Whisky Juliette Romeu mantém a posição na saída do parte 3, aguardando para ingresso no principal. Afirmativo, aguardarei. Web 5808, confirmando, perdão, está autorizado, puxa o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 012. 012, está chamando para o táxi, 08 também. Salvador 3201, precisa da nossa autorização de tráfego com fim. 3201, aguarde um minuto, cópia, confins 360. Mais escuta, Granada. 3201, copia. Afirmo, Brasil. 3201, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, subida da EL inicialmente, após direto pelas posições Leda e Bridge. O transponder é o 5411 e o controle em 119.8, corteja. Copiou 360, disponível para Confins, decola da 10 com curva direita após no perfil da DAEL. Após a posição Leda, em seguida Bridge para o pé do Luno 6. 5411, 198, vai chamar 3201. Correto, 3201. Obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Kilo, bom dia. Bom dia, prossiga, Alfa Yankee Kilo. Alfa Yankee Kilo solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Está livre iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal, Alfa Yankee Kilo. Gente, obrigado. O 904 acende a edificação, chegada bom, fidez se mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 10112. Médica 4.0012, na bom, toda a informação aqui, como está? Se há aquilo, Índia, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 1.3325. 995, toma sinal LS X-Ray. Chamar 995 X-Ray, 995. Galeão. 101, 4 horas, Galeão, livro táxi direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 5808. Táxi direita, chama no ponto de espera, 5808. Whisky Juliette Romeu, autorizado prosseguir até o portão 3, agilizando o reporte ao término, no reboque. Repassarei. Da 5808, mantenha a ponte de espera da 10. Bom dia, Rio 5973. Tá com o trem de pouso baixado, travado, passo externo. Bom dia, 5973, tá livre pouso na 10, o vento norte com 2 nós, o altímetro 1012. Livre pouso na 10, 5973. Objeto 5808, após o 27 na final, a Lima tem a 10. Após o 27 na final, a Lima tem a 10, 5808. Bom, 1795, acendo a edificação, chegada a bom, desse mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 10012. Bom, 1795, chegada a bom, 4 mil pés, ajuste 10012. Bom, 804, desça para 2 mil pés, informe que final é X-Ray. Bom, 804, ajuste 1012. Segue para 2000, reportarei quantificado, 2022, 2024. Alfa e Kilo para o pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3. E o Ciclope 3. Acionamento 3201, estamos no 04. O 3201, coordene com a equipe de solo, tem uma aeronave da Azul sendo rebocada a sua cauda, assim que ela estiver liberada, está livre, puxa, chama para o táxi, o altímetro no 012. Afirmativo, vai iniciar após a passagem da aeronave da Azul no reboque, chamará para o táxi, 3201. Web 5808, livre decolagem da 10, o vento é norte com 2 nós. Termino de reboque a partir de agora. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Whisky Javista, voo 1995. Voo 995, completo final, chumitou e na frequência 118, decimal, meia dúzia. Objeto 5808, decolou de Salvador aos 35, controle 198, bom voo e bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1995, uma milha de vida certa. 1995, bom dia, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 020 graus com 2 nós, o altímetro 1012. Ok, livre pouso, já está baixado e travado, 1995. No 715, desce para 2 mil pés na chegada, bom? Informe final LS3, gol no 715. 2 mil na bom, vamos lá, estabilizado o LS3, 715. Bom dia, gol no 8, 975 da Gol. 897, cancione de educação, chegada bom. Desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 4-0-1-2, 2-8-9-7, 9-8-9. 395, seu solo foi os 39, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, eu vou 1995. Estabilizado, avistado, voo 804. Ciente, completo final, chame 2, estava dando a frequência 1185, 1962. 26, bom dia, voo 804. 3 horas e o alternado é Guarulhos. Ali no táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, tanto 3201. A direita chamará pronto, 3201. Corre Salvador, 1804. Bom dia, 1804, reporte passando externo, baixar travado. Reportarei passagem do externo, baixar de checado, avistando, gol 1804. Tá 3201, decola de imediato, confirma? Não, não. Ok, mantém a posição então no ponto de espera. Aguarde, será coordenado 340 para 3178. 804, cheque o trem, vento norte com dois nós, QNH 1012, livre pouso na 10. Livre pouso na 120, baixar de checado, gol no 804. Sete copia. Dan 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, pode direto para as posições Leda e Videv. O transponder é o 5415 e o controle em 119 decimal 80, contagem. Tá 3171, chama pronto para o pushback S.